Nós vamos falar hoje sobre a verdadeira riqueza. O que que é a verdadeira riqueza? Existem muitas concepções, né, do que é riqueza. Muitas concepções. Eu sou rico porque tenho 10 milhões de reais na minha conta corrente, na minha conta poupança, 10 milhões, 20 milhões. Os políticos são ricos porque eles têm 100, 200 bilhões, milhões. Né? Os grandes empresários, eles são ricos porque eles têm uma grande indústria e provavelmente têm essa mesma soma nos seus cofres e nas suas contas correntes. Então, hoje, o modo natural, o modo mais abrangente, mais comum de observar as riquezas, de entender a riqueza, é dessa forma. É quem tem mais grana, quem tem mais capital, quem tem mais carros. Principalmente hoje, quem tem mais carros velhos. Porque os carros velhos, que uma vez não valiam nada, hoje estão valendo fortunas. Tenho que falar nisso também, né? Porque um carro velho aí de 40, 50 anos, os caras estão pedindo aí 200 mil reais. Então, até o carro velho hoje se tornou uma fortuna. Bom, quem gosta, tudo bem, né? Eu prefiro um carro novo. Cada um, cada um. A verdadeira riqueza, ela está nisso, realmente, nos cofres, na caminhonete nova, ou no carro velho, antigo, que vale uma fortuna, ou está na nossa casa enorme, que precisa de duas, três pessoas para limpar a casa, e é aquela confusão com a mulher o dia inteiro, que eu não tenho essa casa, né? Ela já é pequenininha, e se a minha mulher já reclama com a casa pequenininha, de ter que limpar ela, então imagina aquelas que reclamam numa casa enorme, né? Será que a riqueza está aí? Será que a riqueza vai estar aí? Será que a riqueza vai estar nos nossos dons naturais? Será que eu, como eu tenho um dom natural de poder vir aqui junto com o meu guia, poder falar para vocês aquilo que às vezes ele me passa e aquilo que às vezes eu estudei, aquilo que me vem às vezes, porque eu não me apresento aqui de forma alguma sem meu guia espiritual, porque eu sou zero à esquerda. Eu sou zero à esquerda sem ele. Eu sou aqui somente um instrumento. Então essa riqueza que eu tenho não é minha. Não é minha, não. É dele. Eu sou só um instrumento. Será que eu tenho uma riqueza espiritual só porque, às vezes, eu, como médium fenomênico, recebo, eu, como outras colegas e outros colegas aí dentro dessa sala aí, recebo entidades que vêm aí atormentadas e que são doutrinadas pelo doutrinador, que faz um excelente papel? Será que eu tenho riqueza nisso? São todos, é o mundo espiritual que faz tudo isso. Eu só empresto o meu corpo. Eu não tenho nada. Não tenho nada, só tenho esse corpo aqui. Será que a riqueza espiritual está onde, gente? A riqueza espiritual, a riqueza emocional, que é aquela que verdadeiramente vale para nós. A riqueza material, todo mundo tem. O pouco, o bastante, gente. Todo mundo se satisfaz com aquilo que tem. E vai tentando buscar cada vez mais e mais e mais. Porque é uma tendência, é um instinto do ser humano em ter cada vez mais aquilo que satisfaça a questão material de seu corpo, a questão material de si próprio. Agora, dizia Jesus, eu não sou muito bom nas frases de Jesus. O bom é o Mickey. Mas onde estará teu tesouro? Onde está o teu tesouro? Estará no teu coração. Se o teu tesouro está no ouro, está na prata, está nas grandes empresas, se o teu tesouro está no dinheiro, na grande caminhonete, nas grandes construções, nas grandes casas, para ostentação, vejam bem, parênteses, para ostentação e não para utilidade, não para uma necessidade. Ora, aí estará o teu coração. Teu tesouro está lá, teu coração está lá. Quando a gente desencarnar, nós vamos direto lá. O cara que tem uma grande empresa de veículos, uma grande empresa de móveis, né, que exporta, que vende, nada contra eles. Ora, quantos empregos eles dão? Ótimo, ótimo. Mas será que eles vão saber depois fazer a dosagem correta em dividir a riqueza emocional, a riqueza espiritual e a riqueza material? Será que aquilo não vai subir a cabeça? Outros irmãos nossos aí, que têm grandes empresas, né, de bebida, de vinho. Aqui na nossa região tem muito isso aí, né? Vinho e outras bebidas que tem por aí, que grandes indústrias aí, que são as maiores aqui da América do Sul. Será que eles estão dando emprego para um monte de gente? Estão fazendo um benefício necessário, em contrapartida, de repente. Quantas pessoas, quantas famílias já foram derrubadas, estragadas por causa da bebida alcoólica, por causa da cachaça? Será que essas pessoas pensam que aquilo que eles produzem, eles estão fazendo mais mal do que bem? Muitos pais de família, muitos filhos, às vezes viciados, com 12, 13 anos, em bebidas alcoólicas. Como é que fica isso? É uma coisa complicada, gente. Então, a verdadeira riqueza está naquilo que é tão mais simples para nós, que é simplesmente o sentimento altruísta, sem necessidade, o sentimento altruísta desnecessário de toda e qualquer influência material. Essa é a verdadeira riqueza. No momento que nós desencarnarmos, nós não vamos precisar de nossa caminhonete, nós não vamos precisar de nossa casa, de nossa garrafa de cachaça que chega. Aqueles que vão precisar são aqueles que são viciados realmente, vão sentir necessidade. Nós não vamos precisar da nossa amante. Tem muitos que têm. A mulher tem um amante, tem duas, para fazerem com que eles são os machos verdadeiros, que eles não conseguem viver só com uma mulher. Isso existe muito na nossa região. Esses são os machos verdadeiros, que conseguem, além de sair ou ficar com duas, três mulheres, além de sustentá-las também. Então, esses têm a verdadeira riqueza nisso. Nisso, gente. Será que isso é a verdadeira riqueza? Vamos analisar direito, gente. O que é a verdadeira riqueza? A verdadeira riqueza, gente, é aquela centelha pequenininha que está aqui dentro do nosso coração, bem pequenininha, e que às vezes ela pega e acende o nosso peito, e às vezes aparece que arrebenta. É quando nós dissemos assim: eu entendi que aquela pessoa errou e eu vou perdoá-la. Eu entendi que me chamaram, que me caluniaram, e eu vou perdoá-los, eu vou relevar. Eu entendi que eu fui no centro espírita e que muitas pessoas me olharam atravessado porque eu estava lá, mas eu estava de livre, espontânea vontade, fazendo o meu trabalho espiritual. Então, gente, que nós levemos para casa a certeza de que quando nós quisermos realmente deixar aflorar a nossa riqueza emocional, a nossa riqueza espiritual, nós sabemos como. E como nós sabemos? É só querer. Muito obrigado.